Sei hora de acordar e luzes despertar para um novo dia que está chegando. Pois eu sei que só Jesus nos envia toda a luz, iluminando todo aquele que segue sem errar. Pois ele quer brilhar em teu ser, se levantar e fazer de um velho homem um novo homem pra lutar. Se você quiser ser feliz, é só abrir o seu coração. Pare um pouco e deixe de sofrer. Pois antes que chorasse, um dia alguém chorou por você. Jesus me deu a sua força maior. Eu não tinha proteção, nem ninguém pra me ajudar. Ele apareceu e deu-me luz e deita de amar. Ele quer brilhar em teu ser, se levantar e fazer de um velho homem um novo homem pra lutar. Se você quiser ser